baby, dá o teatro do terror. Era uma vez na América, a terra mais histérica de toda a terra esférica. Mentes maquiavélicas cumprindo seu papel, e o que escrevo no papel assustaria Maquiavel. Click, clack, pleu, ouvindo armas bélicas ecoando por distâncias quilométricas. Escrevem por métricas com rimas elétricas, sem esquecer que a qualidade da numérica com a fé evangélica. Mas essa lorota não me consome. Não tô na igreja porque acredito em Deus, não nos homens. Eles somem quando mais precisa. Brisa vai e vem, cai bem, mas não ameniza. Fez o que faz bem, sensibiliza. Era uma vez um coração, hoje é só cartão Visa. É o que a nação frisa, desliza nesse chão. Peixes e ossos latem, se matem na lei do cão. Americano gangster, apocalipse. Não viu no replay, confira na reprise. Vem, para a terra que não é de ninguém. Por aqui para o oeste, americano gangster, apocalipse. Não viu no replay, confira na reprise. Vem, para a terra que não é de ninguém. Por aqui para o oeste, renascimento em tempo de aborto é cabimento. Guia o outro, falta o dentro, porém falta o novo. E entra em desacordo, mal dá pra sair do básico. E aqui é regra, mas existe quem carrega com si mesmo o elixir do clássico. Eu resisti ao máximo e descobri o ártico em meu espírito e no lírico embuti o mágico. Não consegui administrar meus estados, virei amigo do príncipe, insisti no tratado. Era uma vez na América, pobre, um cara em grau maior. Juntava Maquiavel, Hakim em uma alma só. Não tava aqui pra céus e afins e nunca alta sociedade. Ele temeu a saciedade, era deixar lá em pó. Venha debater com a faca quando vier a ter a prata. Pra abortar todo rei que tiver na barriga, eu não sei nutrido de vida que for ensinado por um principado sem treino que vive querendo ser reino. Afinal, é arte ser líder, essa não permite do ser 100% sereno. Americano gangster, apocalipse. Não viu no replay, confira na reprise. Vem, para a terra que não é de ninguém. Por aqui para o oeste, americano gangster, apocalipse. Não viu no replay, confira na reprise. Vem, para a terra que não é de ninguém. Por aqui para o oeste, vai ficar sentindo o cheiro das ruas o resto da vida. Eu gosto do cheiro das ruas. Faz eu me sentir bem. Gosto do cheiro, abre meus pulmões.